Eles estão chegando. Os profissionais do volante, numa grande integração. 26ª Festa dos Motoristas de Lagoa Vermelha. Dia 3, início da novena na Matriz Santo Antônio. No domingo, dia 9, às 8 horas, procissão saindo de Ibiraiaras, passando por Caseiros, Trevo da Cooperativa até a sede. Às 10 horas, bênção dos veículos e celebração. Ao meio-dia, churrasco e à tarde, a festa continua com a banda Misturadão. Entrada franca, cobertura completa da tua Rádio Cacique. Patrocínio DL Pneus, agora com venda de carregadores e bateria de veículos a partir de R$ 318,00 em 3 vezes sem juros. Informe-se. Cleon Piva Mudanças, uma empresa legalizada que te oferece credibilidade, segurança e agilidade quando o assunto for mudanças. Autopeças Weber, em breve na BR-285 ao lado da área industrial. Mecânica e peças para caminhões com mais de 11 mil itens e mão de obra especializada. Espaço amplo, moderno e preparado para melhor atender. Dia 9 de outubro, 26ª Festa dos Motoristas, com a cobertura da tua Rádio Cacique. ZYK 259, 630 kHz, Rádio Cacique AM, de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, emissora da Fundação Educativa Nordeste, ligada à Rede Sul de Rádio, 24 horas no ar. Nas dependências do Convento São Francisco de Assis, centro de Garibaldi, a Pousada dos Capuchinhos abre as portas para você. Hospedagem com acolhida franciscana e refeições preparadas com alimentos orgânicos plantados em horta própria. A Pousada oferece ainda café da manhã em estilo italiano colonial. Pousada dos Capuchinhos, em Garibaldi. Tranquilidade e boa comida. Fone 54-3462-1325 e site www.capuchinhosrs.org.br. Temperatura 18 graus. O Jornal Correio Rio Grandense, agora com muita informação também online. CorreioRioGrandense.com.br. A confiabilidade de sempre. Agora também na internet. Conteúdos diferenciados nas áreas da agricultura, pecuária, comportamento, curiosidades, bem-estar, opinião, eventos. A confiabilidade de sempre. Agora também na internet. Acesse CorreioRioGrandense.com.br. Muito bem, estamos com 21 horas mais 10 minutos, 9 da noite, 10 minutos, grande cobertura da Rádio Cacique, do jornal Folha do Nordeste, com todos os dados, os números, para repercutir aí ao longo da noite de hoje. Rádio Cacique, jornal Folha do Nordeste, eleições 2016, contagem regressiva. Rádio Cacique Folha do Nordeste nas eleições. Você acompanhou as propostas, debates, reportagens, a apuração dos votos e a comemoração dos vitoriosos. Parabéns, candidatos eleitos. Boa sorte aos prefeitos, vices e vereadores. A região precisa continuar crescendo. Obrigado, patrocinadores. Folha do Nordeste, 25 anos e boa informação impressa e digital. Central Farma, se você toma medicamentos de uso contínuo, passe na Central Farma, fale conosco e você vai ganhar descontos especiais. Unopar Universidade, seu diploma agora dá. Informações e inscrições no site unopar.br ou 3358-4985. Casa São Paulo, qualidade e bom atendimento para satisfazer seu gosto e seu bolso, servindo bem para servir sempre e com a tradição dos preços baixos. DL Pneus, agora com venda de carregadores e bateria de veículos a partir de R$ 318,00 em 3 vezes sem juros. Informe-se. Andresa Empréstimos, para aposentado e pensionista do INSS. Precisando de dinheiro, ligue 3358-5398 e fale com Andresa. Funerária Alagoense, eleita número 1 pela comunidade. Presente nos momentos mais difíceis da sua vida. Doutor Elipe Pegoraro, cirurgião dentista, atua na área de prótese, implante e cirurgia bucal, especialista em radiologia e pós-graduando em implante dentário. Lagoa Parque Hotel, com infraestrutura especial para eventos, reuniões, atividades de grupo, festas e convenções de empresas, restaurante e piscina com água termal. NG Revista, 15 anos com você. A tua Rádio Cacique e Folha do Nordeste, comprometimento de verdade com a região.